Alô, minha galera linda que curtiu Edson Ribeiro Pernambucano. Esse CD é pra galera que gosta de comer água no finalzinho de semana, curtir numa boa, tocar nos paredões de som, beijar na boca e dançar bem agarradinho. Mais uma do Edson Ribeiro, o nome da música é Litrão de Pinga. Essa daqui é mais uma pra pipocar, viu gente? E o refrão é mais ou menos assim, ó. Vou trocar meu coração num litrão de pinga, investir minha saudade na mesa de um bar. Não tá nem com a molesta, Deus não te esquecer. Se o remédio é pinga, então vamos beber. É ao vivo, hein? Mas o sucesso, eu sofria calado, aguentava o teu desprezo quando não era respondido e te vi online o dia inteiro. Aguentava duas fotos com outro na rede social. Por fora eu estava bem, mas por dentro eu estava era passando mal. Foi quando eu decidi não mais me importar. Vou seguir só o meu fígado e o coração eu vou deixar pra lá. Vou ter que arrumar um jeito de um dia eu te esquecer. Se o remédio da saudade é pinga, então vamos beber. Galera, canta comigo, solta a voz, canta aí, vai. Eu vou trocar meu coração no litrão de pinga, investir minha saudade na mesa de um bar. Nem com a molesta, Deus não te esquecer. Se o remédio é pinga, joga baixinho, vai. Vou trocar meu coração num litrão de pinga, investir minha saudade. Não tá nem com a molesta, Deus não te esquecer. Se o remédio é pinga, então vamos beber. Portal calado, aguentava o teu desprezo quando não era respondido e te vi online o dia inteiro. Aguentava tuas fotos com outro na rede social. Daqui a pouco eu mando seu alô, beleza? Tamo junto. Mercearia Barbosa, é isso aí? E o coração eu vou deixar pra lá. Vou ter que arrumar um jeito de um dia eu te esquecer. Se o remédio da saudade é pinga, então vamos beber. Eu vou trocar meu coração. Litrão de pinga, investi minha saudade. Não tá nem com a molesta, Deus não te esquecer. Se o remédio, joga baixinho, canta comigo, vai. Baixa mais um pouquinho esse retorno aqui pra mim. Quero ver a galera soltando a voz e cantando comigo, vai. Vou trocar meu coração. Com a molesta, Deus não te esquecer. Aqui é ao vivo, neguinho. Nem negócio de playback não, vai. Não tá nem com a molesta, Deus não te esquecer. Se o remédio é pinga, então